shouldn't say this, but at times I get so scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear. My dear, there's something I hate about you. There's something I hate about you. Você não tem vergonha, não? Isso não é nunca será podcast digno de Halloween. Ah, para de ser preconceituosa, poxa. Hannah Montana é tão legal. Tá. Chega de piadinha. Vamos começar logo o nosso podcast. Quando surgiram, ninguém pode afirmar ao certo. Só o que há são relatos de aparições em épocas muito antigas. Chamados por demônios, pelos mais céticos, esses seres foram vistos no Egito, por terras eslavas e na Transilvânia. O auge de suas aparições se dá no século XIX, principalmente na forma de literatura. Seriam humanos se tivessem sombras e reflexos nos espelhos. Podem se transformar em morcegos na hora que quiserem. De dia, permanecem seus caixões para a noite caçarem sangue humano, já que os raios solares queimam sua pálida pele. Suas vítimas, logo após morrer, se transformam no mesmo tipo de ser, o que dificulta na extinção dessa praga. Mas esse é o tipo de vampiro mais conhecido, o mesmo da espécie de Drácula do Bram Stoker. Há, porém, muitos outros que se adaptaram de diversas formas no nosso mundo, mas isso não vem ao caso. Tá bom, isso todo mundo sabe. Eu prefiro essa aqui, ó. A lenda do lobisomem também é muito antiga, tendo relatos desde a mitologia grega até os dias atuais. Segundo a lenda mais difundida no Ocidente, o lobisomem é uma pessoa que sobreviveu ao ataque de outro lobisomem e que a partir de então passa a se transformar em um lobo nas noites de lua cheia. Ao contrário dos vampiros, os lobisomens não têm um lado glamouroso, mas são feras incontroláveis que não dependem da vontade da pessoa para se transformar, e quando isso ocorre, a única intenção da fera é matar e matar. Muito mais animal, não? Não acho que seja melhor, mas enfim, vamos parar de ficar enrolando e vamos começar logo o nosso podcast. Com vocês, Vampiros vs Lobisomens. Yeah.

Você acabou de ouvir UK The K, Werewolf, e antes Bauhaus com Bela Lugosi's Dead, que é uma homenagem ao ator de mesmo nome que ficou eternamente marcado ao interpretar o Drácula no cinema. Agora você ouvirá Merciful Fate, The Return of the Vampire, para honrar um pouco a lenda vampiresca. Thank you. Já que tocou o vampiro, também toca lobisomem. Com vocês, Darkmoor, The Bane of Deninsky, The Werewolf. In the world, beauty of the night. Você acabou de ouvir a banda formada por Chris Paul, Blue Tango, Vampire Romance e os portugueses Moonspell, Full Moon Madness. Agora um pouco de black e thrash para fazer jus à fúria dos lobisomens. Wolf Nat, Night of Werewolf e Usurper, Return of the Werewolf. We'll be right back.

Você ouviu Chandra, Vampire, música do último CD lançado pela banda, e Notre Dame, Le Théâtre de Vampire, que narra as ruínas do cenário onde vivem os vampiros. Bom, pra fechar e desempatar esse podcast, eu vou dizer que os vampiros venceram. Tá bom, só porque eu não encontrei mais músicas de lobisomens. Exato, amore. Sua busca foi inútil, e eu tenho mais uma música que vai fechar com chave de ouro. Então tá. Theatres de Vampires, La Danse Macabre do Vampire. Esperamos que todos tenham gostado desse podcast. Com certeza, finalmente acabamos, pronto. Ueba! Chega.